Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 160ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quatras serão sobretudo infantis, uma emissão dedicada aos mais novinhos que nos irá reportar, em termos temporais, ao final da década 1980, quando surgiu em Portugal uma versão da Rua Sésamo que entreteve e educou muitas crianças da referida época. Alexandre Lencastre, Fernando Gomes e Vitor Norte eram alguns dos rostos humanos da série, acompanhados por José Pedro Gomes, Manuel Cavaco ou Vitor Norte também, entre outros, que davam voz aos bonecos que eram os ídolos da pequenada. Como forma de recordar Vinil 80, programa que foi transmitido no canal 2 da Rádio Antena Web, iremos escutar as melodias retiradas do disco oficial da Rua Sésamo. Iniciamos com o tema de abertura da série e do LP, intitulado Canções da Rua Sésamo. A segunda canção de um lado A retrata algo que, infelizmente, deixou de fazer parte da rotina de muitos jovens: passear. É bom ou não é, amigos ouvintes? A música tem o título Dar um Passeio. Dar um passeio, passear a pé. Dar um passeio, é bom ou não é? Vamos lá então, com muita atenção. Vão pelo passeio ou fora da estrada, de frente para os carros, sempre de mão dada. Vão pelo passeio ou fora da estrada, de frente para os carros e sempre de mão dada. Dar um passeio, passear a pé. Dar um passeio, é bom ou não é? Vamos lá então, com muita atenção. E se for de noite, usem refletores para serem vistos pelos condutores. E se for de noite, usem refletores para serem vistos pelos condutores. Há muitos sítios bons para passear e muitas formas igualmente de passear, tal como, num contexto mais educativo, há imensas formas de escrever. Na branca areia da praia com um pau, vou escrever chão. Neste vidro embaciado, dedo a dedo, faço a mão. Numa folha de papel, há um pincel pintando o mar. E num pedaço de pano, agulha e linha, a bordar. Numa tábua de madeira, um lápis riscou o que eu quis. Como no quadro da aula, fez um pauzinho de giz. Noutra folha de papel, um tira-linhas faz tantas linhas, por entre as quais decalquei uma chuva de letrinhas. Tantas formas de escrever, de pintar ou desenhar, quantas mais tu possas querer ou queiras imaginar. A faixa número 4 traz o som inconfundível do telefone. O telefone está a tocar. O telefone está a tocar. Vou atender, vou saber quem me quer falar. O telefone, o telefone. telefone sempre para falar de lá para cá. O telefone quando toca penso de quem será. O telefone quando atendo digo está, está lá. O telefone quando eu precisar de falar a alguém. O telefone quando eu precisar de escutar também. O telefone é uma companhia, não me deixa só. O telefone de noite ou de dia não me deixa só. Meus meninos, quando alguém se magoa e o ferimento é grave, para onde levamos essa pessoa? Rimou e é verdade. Levamos então para o hospital. Hospital, hospital, hospital. Hospital, hospital, hospital. A seguinte destaca brincadeiras entre crianças. Ouçamos os versos de Lá vão eles. Lá vão eles a descer, lá vão eles sem cair. Será que vai aprender? Será que vai conseguir? Lá vão eles outra vez, uma vez, duas e três. Pode ser que vá cair, mas não irá desistir. Põe um pé e outro pé, tenta primeiro devagar. Ao pé, agora é que é, já começa a deslizar. Dá um jeito e outro jeito, tenta aprender a virar. Vai, balança, vai, avança, já começa a acreditar. Uma ajuda, outra ajuda, vai do meio experimentar. Então vá lá, boa pá, já começa a acelerar. Mais acima, lá de cima, é o que falta tentar. Até que enfim chega ao fim, agora é só melhorar. Lá vão eles outra vez, uma vez, duas e três. Pode ser que vá cair, mas não irá desistir. Segue-se uma lição para os mais jovens e não só. Escutemos Atravessar a Rua. Estás deste lado, queres ir para o outro lado, e a melhor maneira é ir pela passadeira. Atravessando a rua, com todo cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pelo verde, mesmo assim, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Olha para a esquerda, olha para a direita, pois nunca sabemos quando o perigo espreita. E só vais atravessar. O intervalo irá trazer uma pausa nesta emissão, ou uma paragem. Por conseguinte, mudemos imaginariamente de um local e esperemos pelo autocarro ou pelo elétrico, nas paragens. Paragem, paragem, o autocarro a parar. Paragem, paragem, o elétrico a chegar. Paragem para alguém sair ou entrar. Paragem, paragem, o autocarro a parar. Paragem, paragem, o elétrico a chegar. Paragem onde tu tens de esperar. Paragem, paragem, paragem. paragem é para parar. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Aqui além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-lhe um pouco desta extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Às sextas-feiras, pelas 17h40, aqui na sua Antena Web. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Tempo de Antena aqui na Rádio Antena Web. O que é nacional é bom. Carlos Bonaparte também concorda. Por isso, traz-nos uma hora completa de música portuguesa e ainda entrevistas com os nossos artistas nacionais. Desde músicas e bandas até pintores, escultores, atores e realizadores. Venha conhecer os tesouros que temos no nosso país, das 18 às 19, todas as sextas-feiras, na Antena Web. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo, um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. Antena Web. Sintoniza-te. A segunda parte terá início com algumas aventuras noturnas. Inocentes, singelas, como será óbvio. Fiquemos com luminárias. Fosforescentes, luminosos, quem nos vê não vê em vão. Passa de largo ciclista, automóvel, caminhão. Passa de largo, à vista da vistosa multidão, toda luzinhas às riscas, quem mais vale é o peão, é o peão. E o ciclista é o ciclista e o peão. Quem rente à noite se arrisca pelas bermas do Alcatrão. A escuridão, bem-se vista, dê nas vistas, bem-se vista de clarão. Vagalume, pirilampo, lamparina, lampião. Quem se arrisca, pisca, pisca, risca, risca a escuridão. Segue-se uma produção musical calma, bonita. Viajemos até ao trio composto por Mar, Maré e Marzia. Mar, Maré e Marzia. Marzia, Mar, Maré. Tanto mar ao marinheiro, diz-lhe da terra a Sofia. Eu não vou nessa maré, mar, maré e marzinha. Eu não vou perder o pé, eu não vou perder o pé. Mar, maré e marzinha, marzinha, mar, maré. Tanto mar ao marinheiro, desde da terra à Sofia. Eu não vou nessa maré, mar, maré e marinha. Eu não vou perder o pé. Eu não vou perder. É um ritmo bem diferente da melodia anterior. Saiamos de casa e gritemos: esta rua é divertida. Esta rua é divertida. Desde ali até além. Não será muito comprida. Quem cá vive, vive bem. Reina aqui, a lealdade. A amizade, a gratidão. Não há espaço para a maldade. Nem sequer no caixote do ferrão. De manhã diz-se bom dia. Todos falam, sem banzé. Se surgir uma avaria, quem arranja é o André. Cozinhados e bolinhos. Onde estão? Quem é que indica? Estão ali, saem quentinhos. Da cozinha da avó Chica. Se quiseres saber cantar, como eu, com harmonia, há alguém para te ensinar. Que se chama Zé Maria. Há canção que vai findar. Por favor, tira o chapéu. Gostei muito de a cantar. Pois fui eu quem a escreveu. Como soe dizer-se, silêncio, que se vai cantar o fado. E que fadista, é a primeira parte de Ferrão Fadista. Quando eu era marinheiro, ia de barco pelo mar, a respirar marzia, ai que bem que me sabia, e ir da proa para a ré, sempre à espera da maré. Que voz tão bonita e melodiosa. Continuemos a escutar a segunda parte de Ferrão Fadista. Quando eu era fogueteiro e foguetes fabricava, pim-pum-pão, catrapão. E todos os marinheiros que andavam a marear pelo mar, pelo mar. E todos os chapeleiros que andavam de chapéu a passear, ao ouvirem os teus foguetes rebentar, diziam: foguetes como os do Ferrão, não há mais nenhum. Uma das personagens mais populares da Rua Sésamo, e com certeza a maior, era o Poupas. O pássaro amarelo canta Lá vais tu e lá vou eu na canção Só eu. Com o Pompeu bem sentado, muito direito, ao meu lado, neste carro bem pintado, com três rodas, sem pneu, lá vais tu e lá vou eu, a caminho de Viseu. Onde aqui vai o Pompeu? Podia ir o Romeu, o Abreu ou o Tadeu. A faixa número 15 é a única deste disco que não é original. Trata-se da versão própria de uma música que, neste caso, é dedicada precisamente ao Poupas, mas servirá certamente para homenagear todos os indivíduos que irão celebrar o seu aniversário nos próximos 7 dias. Cantemos os parabéns. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de... Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos ouvintes mais pequeninos, numa emissão igualmente pequenina. ouvintes novinhos e não só, quem sabe, graças à banda sonora ofertada por Canções de Rua Sésamo, o disco vinil oficial de Rua Sésamo, série mítica que estreou em Portugal em 1989. Iremos encerrar com mais uma melodia particularmente curta, dedicada à meia dezena, tem o título O 5. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. 5 dedos tem a mão, 5 dedos tem o pé, ou aqui em qualquer parte, na Europa ou na Guiné. Como fruta, boa fruta, corro, salto, danço e brinco.